os miseráveis. O Sr. Myriel torna-se Dom Bienvenu. O Palácio Episcopal de Digne era contíguo ao hospital. Vasta e bela mansão construída em pedra nos começos do século passado por Dom Henri Puget, doutor em teologia pela Faculdade de Paris, vigário de Simore, bispo de Digne, em 1712. Era uma verdadeira residência senhorial. Tudo ali era grandioso, os aposentos do bispo, os salões, os quartos, o pátio principal muito espaçoso, rodeado de pórticos com arcadas, seguindo antiga moda florentina, e jardins com árvores magníficas. Na sala de jantar, longa e soberba ao rés do chão, abrindo-se para os jardins, Dom Henri Puget ofereceu, em 29 de julho de 1714, um jantar de cerimônia aos senhores Charles Bruchard de Genlis, arcebispo-príncipe de Embrun, a Antoine de Mesgrigny, capuchinho, bispo de Grasse, a Philippe de Vendôme, grand-prior de França, ao abade da Saint-Honoré de Lérins, François de Bertin de Crillon, bispo-barão de Vence, a César de Sabron de Forcalquier, bispo-senhor de Glandève, e a Jean Soanet, padre do oratório, pregador ordinário do rei, bispo-senhor de Senés. Os retratos desses sete personagens venerandos decoravam a sala e essa data memorável, 29 de julho de 1714, estava gravada em letras de ouro sobre uma mesa de mármore branco. O hospital era uma casa acanhada e baixa, um único andar com um pequeno jardim. 3 dias depois de sua chegada, o bispo quis conhecer suas instalações. Terminada a visita, pediu ao diretor que fosse até sua residência. Senhor diretor, disse-lhe, quantos doentes tem atualmente? 26, excelência. Justamente os que eu contei, disse o bispo. As camas, continuou o diretor, estão muito apertadas, já o tinha notado. As salas são quartos comuns e o ar não se renova facilmente. É justamente o que me parece. Além disso, quando há um pouco de sol, o jardim é muito pequeno para os convalescentes. Já havia reparado nisso. Nas epidemias, este ano foi o tifo, há 2 anos foi a febre miliar, às vezes com 100 doentes, não sabemos o que fazer. E não podia ser de outra forma. Que quer, excelência? Disse o diretor. É preciso resignar-se. Esse diálogo se deu na sala de jantar, a galeria, ao rés do chão. O bispo calou-se por um momento. Depois, voltando-se rapidamente para o diretor do hospital, lhe disse: quantos leitos acha o senhor poderiam caber nesta sala? Na sala de jantar de Vossa Excelência? Exclamou espantado o diretor. O bispo percorria a sala com os olhos, parecia fazer cálculos e tomar medidas. Nesta sala poderiam ficar 20 camas, disse consigo mesmo. Depois, elevando a voz: olhe, senhor diretor, aqui há evidentemente um grande erro. Vocês são 26 pessoas mal acomodadas em 5 ou 6 quartos pequenos. Nós somos 3 e há lugar para 60. Repito, aqui há um erro. Vocês estão no meu lugar e eu no de vocês. Deem-me a minha casa. A de vocês é esta. No dia seguinte, os 26 doentes pobres estavam acomodados no Palácio Episcopal e o bispo no hospital. Charles Myriel não tinha fortuna, pois sua família perdera tudo durante a Revolução. Sua irmã recebia uma pensão vitalícia de 500 francos que bastava para seus gastos pessoais. Ele, por sua vez, recebia do Estado, como bispo, 15 mil francos. No mesmo dia em que se mudou para o edifício do hospital, determinou que essa quantia, de uma vez por todas, fosse empregada da seguinte maneira. Transcrevemos aqui uma anotação feita por ele mesmo. Orçamento das despesas de minha casa. Para o seminário menor, 1.500 francos. Congregação das Missões, 100 francos. Para os Lazaristas de Montdidier, 100 francos. Seminário das Missões Estrangeiras de Paris, 200 francos. Congregação do Espírito Santo, 150 francos. Fundações Religiosas da Terra Santa, 100 francos. Sociedades de Caridade Materna, 300 francos. Para a Diarlis, mais 50 francos. Obras para a Melhoria das Prisões, 400 francos. Obras para Socorro e Libertação de Prisioneiros, 500 francos. Para a Libertação dos Pais de Família Presos por Dívidas, 1.000 francos. Abono ao Ordenado dos Professores Pobres da Diocese, 2.000 francos. Celeiro de Altas Alpes, 100 francos. Congregação de Senhoras de Digne, de Manosque e de Cisterão, para Educação Gratuita de Moças Pobres, 1.500 francos. Para os pobres, 6 mil francos. Despesa pessoal, 1.000 francos. Total, 15 mil francos. Durante todo o tempo em que foi bispo de Digne, o senhor Myriel não mudou em nada essas disposições. Chamava isso ter regularizado as despesas da casa. Essa ordem foi aceita com absoluta submissão por Baptistine. Para ela, o bispo de Digne era ao mesmo tempo seu irmão e seu bispo, seu amigo e seu superior eclesiástico. Amava-o e venerava-o sinceramente. Se ele falava, ouvia cabisbaixa. Se trabalhava, ajudava-o. Somente a criada, Madame Magloire, reclamava um pouco. O bispo, como vimos, não reservou para si mais que 1.000 francos, que juntos à pensão da senhorita Baptistine somaram 1.500 francos por ano. Com essa quantia viviam as duas senhoras e o velho sacerdote. Quando um cura da aldeia ia a Digne, sempre achava um jeito de o hospedar, graças à severa economia de Madame Magloire e à inteligente administração da senhorita Baptistine. Um dia, já estava em Digne havia mais ou menos 3 meses, o bispo disse: "Com tudo isto estou bem arrumado." "É isso mesmo", exclamou Madame Magloire. "O senhor nem ao menos reclamou a verba para as despesas de transporte na cidade e nas viagens pela diocese. Esse era o costume com os bispos de antigamente." "Isso mesmo", disse o bispo. "A senhora tem razão, Madame Magloire", e fez a reclamação. Algum tempo depois, o Conselho Geral, considerando o pedido, votou-lhe uma suma anual de 3.000 francos como verba concedida ao senhor bispo para despesas de transporte nas viagens pastorais. A burguesia logo reclamou, e na mesma ocasião, um senador do Império, membro do Conselho dos 500, favorável ao Brumário e agraciado com magnífica senatoria perto de Digne, escreveu furioso ao ministro dos cultos, o senhor Bigouti de Priamenui, um bilhete confidencial, do qual extraímos estas linhas autênticas. Despesas de transportes. Para quê? Numa cidade que não tem 4.000 habitantes. Despesas de viagens. Para que essas viagens? Além disso, como se pode andar de carruagem nessa região montanhosa? Não há estradas. Só se pode andar a cavalo. A ponte de Durance em Chateau Arnaud não aguenta carros de boi. Esses padres são todos assim, gananciosos e avarentos. Esse, quando chegou, portou-se como um bom apóstolo de Cristo. Agora está como os outros. Precisa de coches e carruagens. Precisa de luxo como os bispos de antigamente. Essa padralhada. Senhor Conde, as coisas andaram bem quando o imperador nos entregar essa turma. Abaixo o Papa. Roma complicava os problemas. Quanto a mim, eu sou de César somente. Etc, etc. Em compensação, isso alegrou muito Madame Magloire. Bom, disse ela, senhorita Baptistine, o senhor bispo começou pelos outros, mas felizmente acabou se cuidando de si. Todas as suas esmolas já estão marcadas. Enfim, temos 3.000 francos para nós. Na mesma noite, o bispo mandou ao irmão um bilhete nestes termos. Despesas de viagens. Para dar caldo de carne aos doentes do hospital, 1.500 francos. Para a Sociedade de Caridade Materna de Aix, 250 francos. Para a Sociedade de Caridade Materna de Draguinha, 250 francos. Para as crianças abandonadas, 500 francos. Para os órfãos, 500 francos. Total, 3.000 francos. Esse era o orçamento do senhor Miriel. Quanto aos proventos da diocese, banhos, dispensas, batismos, sermões, bênçãos de igrejas e capelas, casamentos, etc., era tão diligente em cobrar dos ricos como generoso em dar aos pobres. Passado algum tempo, começaram a chegar donativos em dinheiro. Abastados e necessitados batiam à porta do senhor Miriel, uns procurando a esmola que outros tinham trazido. Já era tesoureiro de todas as obras de beneficência e caixa para socorro de todas as necessidades. Quantidades consideráveis passavam pelas suas mãos, mas nada fazia com que mudasse o mínimo em seu estilo de vida ou acrescentasse qualquer coisa de supérfluo ao absolutamente necessário. Longe disso, como a miséria nas classes baixas é sempre maior que o espírito de fraternidade das classes altas, tudo era distribuído antes mesmo de ser recebido. Era como água em terra seca. Ele gostava de receber dinheiro, mas estava sempre precisando de mais. Privava-se então até do pouco que possuía. Como é costume que os bispos apontem seu nome de batismo no começo de suas ordens e cartas pastorais, a gente humilde do lugar escolheu como por afetuoso instinto, entre seus nomes e sobrenomes, o mais significativo. Chamavam-no de Dom Bienvenu. Daqui por diante, chamaremo-lo assim, mesmo porque isso lhe agradava. "Gosto desse nome", dizia. "Bienvenu tira a pomposidade do dom." Não temos a pretensão de que esse retrato seja verdadeiro. Dizemos apenas que é parecido.